O delegado titular da Delegacia de Homicídios, Dr. Marcos Araguari de Abreu, deu por praticamente elucidado o crime de duplo homicídio ocorrido na tarde do dia 23 de novembro, onde mãe e filha foram executadas por volta de 17 horas e 30 minutos no bairro Porto Belo. Vilma Quintana Vera, de 43 anos, Mônica Paola Quintana Barbosa, de 14, foram executadas a tiros de pistola calibre 9mm. Informações repassadas por populares davam conta de que dois indivíduos que utilizavam uma motocicleta de origem paraguaia marca Leopard teriam desembarcado e adentrado ao pátio da residência com o intuito de atentar contra a vida de um jovem identificado inicialmente pelo nome de Jorge Daniel, de 18 anos, o que, segundo o delegado, não é verdade. O inquérito policial apurou que na data de 28 de agosto de 2012, um irmão de Jorge Daniel, de nome Diego, teria praticado um outro duplo homicídio que teve como vítimas fatais as pessoas de Alisson de Souza Moura, de 15 anos, e Célio de Moura, 32, além de uma vítima sobrevivente identificada na época como Marcelo Moura Dresch, de 24, todos da mesma família. Segundo apurado nessa primeira investigação, Jorge Daniel teria supostamente emprestado a arma para Diego, para que este praticasse o crime, possivelmente incentivado, também de acordo com as investigações e informações do delegado, por Vilma e Mônica Paola, respectivamente mãe e irmã de Jorge Daniel e de Diego. Diego acabou sendo preso e processado pelo duplo homicídio e pela tentativa ainda em 2012. Ele foi a júri popular e posteriormente foi inocentado, pois Marcelo Moura Dresch, vítima e testemunha, voltou atrás em seu depoimento, levando os jurados a entender que Diego não poderia ser condenado pelos crimes, por não ter ficado claro que era, de fato, o autor dos disparos. Insatisfeitos com o resultado do julgamento, familiares das vítimas, Alisson e Célio, queriam a condenação de Diego e teriam jurado vingança de modo a pretender exterminar toda a família deste. Segundo o delegado Marcos Araguari de Abreu, os suspeitos do assassinato de Vilma e Mônica são de fato duas pessoas da família das vítimas do primeiro duplo homicídio ocorrido em 2012. Ambos já se apresentaram na delegacia acompanhados de uma advogada após uma notificação formal. Diz o delegado, esses dois homens, cujos nomes por enquanto não vamos divulgar para não atrapalhar o andamento das investigações, estiveram na delegacia de homicídios acompanhados de sua advogada, tendo os dois prestado informações já na qualidade de indiciados. Seus interrogatórios, por enquanto, serão mantidos em sigilo, disse. Informações preliminares da perícia dão conta de que as vítimas foram sumariamente executadas com tiros na cabeça e no tórax, o que reafirma que as mesmas duas mulheres eram alvos da ação dos homicidas. Ainda não solicitamos à justiça a prisão preventiva dos autores, diz o delegado, pois com eles presos teríamos o prazo de 10 dias apenas para terminar as investigações e encaminhar um inquérito policial ao judiciário, o que seria um período de tempo insuficiente para colher todas as provas que ainda são necessárias. Como os suspeitos se apresentaram, é provável que ambos permaneçam em liberdade, ao menos neste momento inicial. Em casos como este, a prisão dos autores pode sim ocorrer, mas o primordial é coletar as provas sem pressa de modo que a verdade fique esclarecida, afirmou Araguari. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.